Adoleste, Zé Matheus, BR, Produções Favela. Eu vou chegar de B, ponto A. As metralhadoras e os fuzil pode desenterrar. As HK, que já tá chegando a hora. Os passa de proceder estão cadados esperando do lado de fora. É isso mesmo, tô pronto, o bonde tá fechado. Quem vai dar voz, quem vai com as calas, quem vai tocar os cavalos. Quem vai tocar, tem que ser piloto. Porque o bonde é pesado, na Santa Fé só rap. Criminoso, pode pá. MC, FC, CHK. Esse é o bonde que os pilantra não quer trombar. E se nos trombar, portando as automáticas, vai entender o porquê das cenas dramáticas. Alta visão, no movimento tem que ter disposição. Disposição, mas também tem que ter fundamento. Colocando as palavras precisas e não soltando as palavras ao vento. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. A nave preparada, encostada, de tanque cheio. Sintonizado no progresso, pronto pra regaço. É preta, pique, dundu, munição de escopeta. O plano está traçado lá do leste, mago abelha. 5 de julho, tira 10, conexão com a sul. Avançando na trilha, na calada da noite. E daí, como é que é? Tentando nos boicotar, mas ainda estamos de pé. Vivão, então, prontão pra missão. Na voz do gueto, pesando com o pé direito. Mazera, temos sangue, pura realidade. Alguma coisa mudou, vários planos deu certo. Joe fez a vida ter sentido. Na junção, coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Tamo junto, tamo quase saindo. Tamo no horário, fica tranquilo. Tô conferindo se esquecemos alguma coisa. De chavado, pendrive, chave, roupa. Dinheiro tá aqui, K9 blunt. Haxixe marroquino, zip skunk. É só uma palinha, não inventa mais nada. Eu vou levar a sobrinha e a cunhada. Hoje quero curtir, tô nem vendo. Comemorar, festejar também mereço. Smoking deluxe, OCP celulose. Pode ser qualquer uma que nós torce. Gelo no uísque, vinho no gelo. Happy birthday, aplique olhos do gueto. Um zumbi, um Black Panther, assim eu me sinto. Dum dum FC no coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido. Coquetel de bandido.